4207, quanto tempo mais precisa? O 4207 vai retornar. Você vai retornar pro portão? Sim. Pode ser 680 na posição ou prefere ingressar na pista? É, posso ingressar e retornar pela pista, pela cabeceira aqui, fica mais fácil. Dessa forma? O 4207 ingressa na cabeceira no 028, livre via Charlie. Nova Gol no 556, pushback acionamento, posição 2. Tô no 556, pra chegar. Para o pushback acionamento, posição 2. Gente, só um minuto. Onda 790, autorizado agora até o ponto de espera pista do zero via Índia. 1014, ponto de espera 1895, tô aí. Índia 1895, boa tarde, 900. O gol 1556, em coordenação com a equipe de solo, foi autorizado um 737 da companhia passar a cauda. Após o mesmo nível, parte principal, se eu tenho livre posicionamento, chame táxi no 556. Após o colega passar a guarda, autorizado, reporte para o táxi, gol 1556. Xenem 6255, controle de Salvador, desça para nível 050, ajuste 1014, está presente, vou indo projetar para interceptar a chegada da Mari. Descendo para o 050, na projetar para interceptar a Mari, Xenem 6255. Solo Salvador, TAM 3895 no 03 para pushback acionamento. Portão 3, o seu número 2 no setor 3895, aguarde. Aguardando, TAM 3895. 4207, ingressa via Indy, manda em posição, aguardando o TAM que já iniciou o pushback. Como é, mantém posição. 4207, pode vir para agora via Charlie, segue Charlie, pátio e pátio 3. Você tem condições de passar essa guarda do UF? Agora. Então autorizado, até o pátio 3. Autorização pátio 3, 4207. Pronto, 1790. 1790, decolagem autorizada na 0, 160 grau, 07. Decolagem na 0, 1790. Direto no meu, já na vertical da BR, segue a mesma certa direção. Vai ingressando no pátio 3 via pátio principal. Daqui a pouco ele está liberando o pátio principal, o senhor vai ser autorizado a retornar o pushback. Sim, se mantém a posição, não tem posição, não fica sem comer. Está presente aprovado no 556, chama táxi. Então retoma o pushback e repassa para o táxi, no 556. Azul 4207, remota 07, pátio 3. Pátio 3, remota 07, 4207, azul. Como 790, falou 56108. 208, gol. Vale, gol 1790, boa tarde. Gol 1790, contato radar na decolagem, sua para nível 370, saída PUC. 37 na PUC, gol 790. Alfa, decolagem autorizada 17, 170 grau 08. November Alpha, decolou 5-8, 1-2-0-8, controle. 1-2-0-8-0, Índia November Alpha. Senhor Salvador, boa tarde, bom dia. Papa Romeu, Índia November Alpha, decolado 1-7, acionado 0-1-7-1 para a escola. Papa Romeu, Índia November Alpha. Atenção com condições visuais, 510, confirme destino. Segue Salvador, Salvador com toque arremetida em Veracruz. Gente, segue via corredor? Afirmo. O Índia November Alpha sobe então para o número 10, via corredores. O número 10, via corredores, Índia November Alpha. Após o Boeing W0 a cauda, você tem livre posicionamento, portão 3, chame táxi. Sim, mas em coordenação, após o azul livrar a cauda, será o táxi, então 3295. Controle, gol 790. Gol no 790, prossiga. Atualiza, voa Aracaju. Voa de coordenação, 790. Aguardo. Salvador, gol no 556, ponto de espera no 0, pronto. Gol no 556, a linha decola no 0, 170 grau 089. A linha e decola, fica no 0, gol no 556. Vista para nível 060, quem negar 1-0-1-4, autorizado a chegar na marca. Afirmativo, trap e tap. Tap, obrigado. Desça para 2.000 pés. QNH 10114. Autorizado a final do procedimento ILS X-Ray. Reporte estabilizado. Descendo para 2.000 com 1014. Autorizado X-Ray. Vai reportar estabilizado na final. Graça 6255. Uno 790, chame centro Recife. Frequência 125.45 alterna 133.65. 2545-3365-1790. Gol 1962, já autorizado, desça para 5 mil pés, que é legal no 0-4. 5 mil, no Gol 1962. Falado ao 02, 1608. 208, Gol 1556. Pode falar do Gol 1556, decolado da EO na sua escuta. Gol 1556, contato radar na decolagem, sou para nível 360, saída da EO. Sobre nível 360 da EO, Gol 1556. 1556, da presente da EO. Está presente direto da EO, 556. É o ponto de espera da questão no 0, justo no 0-4. No ponto de espera, sobre torre na frequência 1-8, decimal 953895, tem um bom voo. Autorizado direita, R14 o ajuste, 1895 na frequência da 2, chamando no ponto de espera. Então, obrigado, bom trabalho, então 3895. Salvador, muito bom dia, é o TAN 3895, correção, muito boa tarde. TAN 3895, próximo ao ponto de espera da 1-0, pronto. TAN 3895, autorizado alinhar e decolar 1-0, 1-6-0, grau 099. Autorizado alinhar e decolar da 1-0, TAN 3895. Vai manter quanto tempo de sobrevoo o setor? Vai manter 20 minutos, está mantendo o tempo certo. E na sua escuta. Quem? Né, 6255, somente para informação, o helicóptero é 500 pés de proximidade de duna, não interferirá nessa aproximação. 2555. 3144, bom dia, sendo identificação, desça para o 050, chegada mais. Pesado direto TAP, TAN 3144. TAP, 3144, controle. Condições de confirmar o ELBT do Galeão? Gente. Bravo Delta, sendo identificação, autorizado a chegada Bonf, reporta na BL de descida, voe Bonf para interceptar a chegada. Segue para pouso na 17, Juliette Bravo Delta. 1208. 208, 3895. Gente, mantenha a prova do VOR, Salvador, reporta no ideal, Juliette Bravo Delta. O 962, desça para 2 mil pés, justo no 014, LIF na LSXC, reporta estabilizado. Vai Tupete, o 2014, reportagem estabilizada. E a gente dá 10, obrigado. Controle Salvador, bom dia, pela boa tarde, eu tenho 3895 no perfil da Dael, cruzando 1310. Salvador, Oxané, 6255, estabilizou na LS. Corri, 118.95, bom pouso. 2895, obrigado. O azul 4207. Prossiga, senhor. O 4207 resolveu o problema aqui, tá só terminando o reabastecimento. Gostaria de saber como é que ficou a situação do plano de voo, se vai ter que fazer outra validação ou não. É, o plano do senhor está para as 14h36. Só um pouquinho de matemática aqui, vigente por aproximadamente, só um minuto. Por mais 12 minutos, o senhor consegue decolar em 12 minutos? Ah, afirmativo, 4207, a gente consegue. Ciente agilizando na medida do possível, chama puxa. Tá, ok, chamarei, 4207. Bruno 556, aguarde coordenação Centro Recife, a princípio mantém a PRO de Leda. Mantendo Leda aguardando, 556. Mídia Novembro Alfa, através do farol da Barra, 7 para TGL em Veracruz. Nova Europa da presente frequência livre, chama no regresso. Bono 556 da presente, voa direto Motiva. Motiva, 556, obrigado. Da 3144 da presente, voa Iduna, descendo para 3 mil pés do Juxo no 014. O 556 do presente, chame Recife, 125, ONU, alternando 133, decimal 25. Frequência de Recife, 556. Frequência de Recife, setor sul, 125, decimal 10, alternada 133, decimal 25. 125, 133, 25, ONU 556. Gol 1962, para informação, helicóptero 500 pés, proximidade de Duna não interferirá na sua aproximação. Ok, 1962. Tango Juliette Papa Romeo, prossiga. A November Mike é confirma se efetuou o plano de voo. Sendo 219. A Olivrão 219, o Chané 6255. Papa Romeu, ainda não tem os dados do seu plano de voo. Confirme tipo da aeronave. Você segue desse terça a November Mike Eco? O Juliette Papa Romeo acione código transponder 0216, modo normal, sub em condições visuais, nível de voo 065. No momento não temos tráfego de conhecimento do controle nos setores, reporta 40 milhas de Salvador. Cuidado, voo 962. Jet Bravo Delta, mantenha a escuta. O voo 1962 vai chamar a torre Salvador 118.95. 1895. Juliette Bravo Delta, desça para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil com 14, Bravo Delta. 962. 1962, boa tarde. Pouso autorizado no 0, vento no 70 graus. 99, ajuste no 014, chega 3. Ok, aguarde amanhã. Confirmando, livre pouso no 0. Obrigado. 3804, boa tarde, oceano identificação, voe direto ITAP descendo aos 50. Está destravado algum 962? Sim. 255, autorizado, Juliette, portal 01. Prossegue o táxi, ingressa Juliette até o 01, 6255. Confirma? Afirmo. 3895, uma boa. Boa. 3144, desça para 2014, livre sinal LSX-Ray, reporte estabilizado. Para informação, o helicóptero 500 pés, proximidade de duna, não interferirá na aproximação. Sérgio do tráfego 2000, 1204, vai reportar estabilizado, da 3144. Salão 5, direito, 2 anos, décimo 9. 19, obrigado. 7 Salão Zulu, acena identificação, reposta no ideal de descida, intenção de pouso no 0 ou no 7? Salão 962, de gosto. 962, autorizando Alfa, chame para ingresso da sua Juliette. Alfa vai para mais 10, Alex. Estamos o Luda presente, voo Iduna, reparta na ideal de descida. Tem condições de manter a velocidade a incrementar até mais próximo? Minutos, se eu não for decolar em 5 minutos, decolar, o senhor terá de fazer um outro plano ou então deleado mesmo. Então já está pronto, 4207 já, só está engatando a barra aqui para puxar o pé-caçador. Estou copiado, senhor. O senhor está ciente do horário do senhor. Só que está pronto para puxar o pé-caçador, 4207. Livre, chame táxi 4207. Chama o táxi 4207. Eu desço inicialmente ao 80. Delta, desça para 3.000 pés, ajuste no 014. 3.000 com 1.014, bravo Delta. saber. Tan 3144. 3144 completa final torre 118 decimal 95. Obrigado e uma boa tarde. Boa. Para ingresso, o 962. Portão 10, o 1962, será até através do portão 08, através do portão 08. O senhor seguirá uma viatura follow-me até parqueamento, portão 10, 1962, autorizado. Positivo, a posição é a 10, já estou visual já com follow-me, através do 8, o 962, obrigado, bom serviço. Controle, mais direção, meu, para informação, mantendo 707, continuando. Confirme, Juliette Romeu. Informação, mais Juliette Romeu, mantendo 710 sobre a Ponte Nova. Estou recebendo 900 aqui. Está recebendo 900? Firmo, o ajuste em Salvador 1014, agora recebo 810. Ajustado 1014 com 750 nesse momento. É, meu transponder formando aqui em 700. O Romeu, descida autorizada para 2.500 pés, reporta visual com local de pouso. Obrigado, 4207, Pátria Índia, até o ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chama a torre, frequência 198, decimal 954207. Somente reafirma, sua decolagem deverá acontecer antes dos 2.600. Gente, antes dos 2.600, o 4207 vai decolar. Vai ver, pátio índia, chama a torre de 1895, 4207. Pátio índia, Direção do controle. Tem alguma visual na rota? Missões de descida para o 050? Já descida 050, Juliette Tango Zulu. Boa, boa, azul 4207, ponto de espera, número 0, tá pronto. 1421, na direita, 1219. Azul 4207, a linha decola no 0180 graus, 089. Aí decola a pista do 0, azul 4207. 7, porção 04. Alfa, Juliette, 04-3144. Bravo Delta, plano modificado ao 1524. Desça para o 1500 pés, vai para a rotatória. 1500, rotatória, Bravo Delta. Olá, Salvador, muito boa tarde. Vou 1167, tá? Tem que dar informação de cliente. Autorização Guarulhos? 1167, bom dia. Guarulhos, eu tenho aprovado 360. Informação Juliette, o senhor está pronto, cópia? Próximo, prossiga. 1167, autorizado para Serra Bravo, Golf Romeo, via para Zulu 10 até Bridge, após a Zulu 16 até Bravo, até o Zulu, após direto posição Drive, após direto para Charlie Lima, nível de voo 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, subida da El Leda Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5545, gol 1167. Autorizado então, Guarulhos, nível 360, pela Perzulu 10 até Brit, depois a Perzulu 16BHZ, direto TRIV, depois ECT, posso subir, Papa Charlie Lima. Da pista 10 com a primeira curva à direita, saída da El Leda Motiva, 120.8 ao controle, 5545 transponder, gol 1167. 5545, contagionamento correto, gol 1167. Chame para os vantos para o pushback, acionamento. Chama para o pushback, grato, 1167. Vamos de 4463, direção ideal 1.8.2. Azul 4463, bom dia para Ilhéus, confirme somente o nível, por gentileza. 180 foi apresentado, senhor? Afirmativo. Gente, aguarde um minuto para foto, eu estou com da El Coral. De outro nível, que eu tenho que fazer aqui, né? Qual que era? Qual que era? Qual que era? Portão 09, autorizado. Chame o pronto pro táxi, eu vou dar no quarto. Juliette, Bravo Delta, chama na final da 1-7. A extensão de pouso é 1-0. Gente, então chama na final da 1-7, daí tira a base pra 1-0, ingressa direto na final. Chama na Delta. Primeira curva à direita, subida da El, transição Coral. Controle 1-2-0, decimal 8. Transponder 5521 no azul 4463. Ok, certo. Filial 180, roda do plano, Golf 677. Setup da 10, para direita da El Coral, 20, decimal 8, controle, 5521, transponder. 5521, cotejamento correto, azul 4463. No portão 9, chame pronto para o táxi já. Chama o táxi, então, né, 3 já. Bravo Delta, que usou com o Airbus na curva final da 1-0. Não. Sente ingresso na final 1-0 como número 2, o Juliette Bravo Delta. Volta lá, Bravo Delta. Conhecida livre, confirme seu chamado de pouso para Serra November Mike Echo. Ciente da presente frequência livre, descida critério, sem tráfego de conhecimento do controle no setor. Já estão duas separadas 4014. 4014, Juliette, estamos no novo. Solo táxi 4433 azul, estamos com 104 Bósio, 250 e Altena Salvador. 50104 Salvador, confirma? Confere. Copiado, 4463, táxi aprovado via Pátio e Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 0 no 4. No ponto de espera, chama em torre na frequência 1 no 8, decimal 95, azul 4463, tenha um bom voo. direção até Índia, Ponto Espera, chama 1895, Ponto Espera, obrigado, senhor, tenha uma boa semana. Boa semana. Salvador, passarela 2230, transfere, está no ideal de descida. Passarela 2230, sendo identificação dessa 06200, confirma a velocidade indicada. 060, qual que a senhora solicita? Confirma? Confirma a velocidade? A gente tem condição de manter na descida até 250. Confirma a velocidade que o senhor mantém na, no momento? 200. Tem condição de manter a descida com 209? Afirmo. Autorizada a descida 060, velocidade indicada de 200 nós. 2230. Alfa Juliette para o 53804. Só o Luciano é 6254, coordenação Rio de Janeiro, 360. Luciano 6254 para o RJ 360, tem aprovado a informação acabando de mudar agora para informação Kilo. O senhor está pronto para a cópia? Posso a cópia. Luciano 6254, autorizado para a Sierra Bravo, Romeu e Juliette, via Prozulu no 0 até SMAP, após direto posição Lufto, após direto Barbacena. Nível de voo 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Motiva, controle 120 decimal 8, aciona 5536, Oxené 6254. 6254, Oxené, nível 360, autorizado para o Rio de Janeiro, decola da 10, curva à direita, será da El Leda Motiva, controle 208, 5536, interceptando a Alpes Zulu 10, SMAP Lúvito Barbacena. Correto, 6254, portão 1, chama e pushback, assinamento. Bora, chama nada. Bravo Delta, prossiga. Duna. Reassumindo por meios próprios a navegação 2230. Salvador, gol 1967, está pronto para o pushback, acionamento na posição 8. Por gentileza, confirme, é o gol 1967 para o pushback, acionamento, portão 8? Afirmo, 1967. Livre, senhor, chame táxi, 1967. Está autorizado, vai chamar para o táxi, 1967. 463, decolado aos 34, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa semana, seu obrigado, 44, né? Controle, boa tarde, 4463, Israel Corão. Confirme a aeronave? Azul, senhora, 4463, decolado Israel Corão, passa mil pés. Azul 4463, o senhor está com o transponder acionado como seu indicativo de chamada. Modifique transponder para 5521, modo normal, o perfil da El Coral. Da presente voo e Coral aguardando contato radar. Afirmativo, senhora, perdão, a gente errou mesmo. Estamos aqui com 5521 agora, prossegue no perfil, aguarda contato, 4463. Tranquilo. Vai ter aí 3000, estamos no louco. Vamos, Lula, vai manter 3 mil pés, tem o tráfego do Índia, November Alpha 1 no 1500 pés, cruzamento da Boca da Bahia, seguindo para Paripe. Angulou. Passaredo 2230, reautorizado descida para 4 mil pés, ajuste no 014. 4 mil, Romeu e 14, permanece ainda limitado pelo 090. Afirmo. Passarelo 2230, inicie redução 1809. 180, 2230. Voo 1967, agora se encontra na 159, pista morto, 4 horas de autonomia, alterando Galeão. Copiado 159, 4 horas Galeão, táxi aprovado via pátio principal em Índia, até o ponto de espera da pista no 0, ajuste no 014. No ponto de espera, chame torre na frequência 18, decimal 95, 167, tem um bom voo. Ok, pátio Índia, no ponto de espera, 2895, grato, bom dia, bom serviço aí, gol 1967. Controle Salvador, um bom dia, esse é o 13290, vamos cruzar agora 175 a 1950 com a Juliette. 3290, bom dia, só na identificação, desce ao 050, vamos na proa de ITAP. Opa, obrigado, proa de ITAP, fica presente ao 050, tá? 3290. Então, o Juru está cruzando com o Índia November Alpha agora à esquerda, posição de, correção, à direita, posição de 3 horas, 2 milhas. Tô visual com ele não. Provo Delta, prossiga. Provo Sinal, ILS, XA, reporte estabilizado. 2014, reporte na estável, sem volume. Passarelo 2230, desça para 3 mil pés, ajuste no 014. 3.014, 2230. Jet, estamos somente para informação, helicóptero aqui antes da proximidade de Duna, não interferirá na aproximação. Muito bom, Diego, 1967, está próximo ao ponto, espera da 1 ao 0, pronto? decola de imediato? Afirmo. Tem a decola da 10, 167, vento 190 graus com 8 nós. Ok, autorizador. A linha é decola da 10, gol 1967. Está estabilizando agora o Sandro. Turbo completa, torre 7895. 1895, obrigado, até uma boa tarde, amigo. Oi, boa tarde, Juliette Tango Zulu, passou Duna, reportará Simbra, pouso, pista 10. Gente, reporte Simbra, Juliette Tango Zulu. Duna, reportará. Zulu, torre 18, decimal 95. Zero, aprovado, parte principal, Juliette, Bravo, Delta, taxia via parte principal, chama na Lima. Três, dois, nove, zero, desça para 3000 pés, ajuste 1013. 3000 com ajuste padrão, 3290. Índia Novembro Alfa, do Traverde, Paris. Índia Novembro Alfa, no 1500 pés, reporta a rotatória. Reporta rotatória, Índia Novembro Alfa. Lu, livre pouso no 10, vento 180 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 3. Livre pouso, Tango Zulu, embaixo travado. Pouso 167, decolado aos 41, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, bom dia, pouso 167. Bom dia. Lima, chame torre, frequência 118 decimal 95 delta. 3-0 completa final, torre 198, decimal 95. 2-195, boa. Doutor Salvador, muito boa tarde, gol 1-167 de coluna da EL. Gol 1-167 da gol, bom dia. Contato radar na decolagem, suba 3-6-2-0, após 2000 pés, vai direto Leda, após Leda, morte rápido. 3-6-0, após 2000 direto Leda, de Leda, morte, gol 1-167. Delta, táxi via Lima, Mike Quebec, chama Quebec para cruzamento. Chama para ceia. Visual com a Alicia somente para informação, tem helicóptero de correção. Tem Alfa Tango 72, agora à direita, posição de 2 horas, 2 milhas, a 2 mil pés. November Alpha, da presente voo e final da 17, chame torre 1895. Da presente, voar direto 17, chamo torre 1897195. Autorizado, repartir livrando para o Pátio 5. Tango Zulu, solo 4-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Azuga presente, voo ITAP DESO 50, ajuste padrão 1-0-1-3, autorizada a chegada mais. ITAP descendo para quanto? 50-050, ajuste padrão em Salvador 1-0-1-3. Descendo azul 040, centímetro de distância. Zero livre, pouso na 1-0, vento 1-9-0 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 3. Livre, pouso 2-2-3-0, passando externo agora. Afonso, já possui, nível 90, risco 1. Ok. Sequência livre, estacionar. 1-8-6-4, autorização, Maceió. Informação quilo. 64 para Maceió 370, já tem aprovado. Informação quilo correto, pronto, cobre. Negativo. 1864, autorizada para Sierra Brava, Mike Oscar, via previsto 58 até Aragua, após direto, nível de voo 370. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. Controle 120, decimal 8. Transponder 5526, gol no 864. Gente, autorizado 370, via a Peruísque 58, horário DCT. Decola pista no zero com curva esquerda, fechada Tuca Caju. Controle 120.8, transponder 5526, gol no 864. 5526, contagiamento correto, gol no 864. No posto 62, deixa-me pronto para pushback aceleramento. Como é, pronto, gol no 1864. Alô, Salvador, bom dia, gol no 867, informação quilo para Brasília. Gol no 867, informação quilo correta, Brasília tem um 360, já aprovado, transporte. Estimativo. Gol no 867, autorizado para Sierra Bravo, Bravo Romeu, via Apur Zulu 17, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva à direita, subida Arbor, após Arbor voa Elefa. Controle 120, decimal 8, transponder 5556, gol no 867. Autorizado em 360 para Salva, para Brasília. Autorizado 17, decola da 10, curva direita. Saída Arbor, na Elefa, 120, controle 56, transponder, gol no 867. 5556, contagiamento correto no 867, portão 10, chame pronto para o pushback, acionamento. Amarelo. 0-7-3-0-0. Copa Juliette, Tango Zulu. O Tango Zulu poderia confirmar se vai decolar a pista no 0 ou da pista 1-7? 1-0, gente. Gol no 864, posição 62, pushback, treinamento. 3219, passarei. Silver Alpha, 3 milhas, 17. O Salvador, Oxané, 6254, pushback, acionamento, ano 01. Paulo, boa tarde. Oxané, 6254, comandando, equipe de solo, reporta táxi. Autorizado, equipe de solo, vai reportar para o táxi, 254. Passaredo 030, ataque em Alfa, quilo para o 43, posição 04. Alfa, quilo, posição 04. Passaredo, eu sou o Montana. Escuta, Passaredo. Só uma curiosidade, na aproximação da pista 1-0, a partir de quantos pés o senhor considera estar recebendo vento de superfície e não mais vento de altitude? Aproximadamente uns 50 pés. Sim, 50 pés da cabeceira, não é isso? Aproximado. Muito grato. Nada. 4076, luz de restrição, desça para 3 mil pés, ajuste 1013. 3 mil pés, azul 4076, pode ser na próxima. Utilizado Duna, como presente, desce para 2013. Livre final e DSXT, reporte estabilizado, azul 4076. 2013, azul 4076, gol 1167, chame Recife, 1251, alternando 13325. Agora Recife, 251, alternando 3325, gol 1167. Papapá, Lima, Lima, Fox, é isso? Lima, Lima Fox, 05 a bordo. O senhor vai decolar da pista no 7, fazer o circuito e pousar? Muito bem, livre, acione 013, correção 0132 no transponder. Autorizado. Confirme o pátio onde se encontra. 0. Chame a torre na frequência 118.95, Lima, Lima Fox. Ele pode na 0, tá 3290. Peralta, solo 50, autorizado backtrack, parte livrando, parte 4. Backtrack, livrando, parte 4. Aracaju, 9:30, 2 horas, confiado. Taxi aprovado via pátio. Correção. Aguarde para o início do táxi, onde vai passar. Aguarde. Siga já. Senhor, por gentileza, só me confirme, o senhor preencheu um plano de voo completo ou foi só notificação? Eu só não estou encontrando o plano do senhor para a Paulo Afonso. Eu já tenho o plano aqui, mas talvez ainda não tratado pelo centro. Só mais um minuto, contato com o centro agora. Lima Fox, altímetro no 0, no 3, livre o táxi, champanhe ingresso. Frequência livre da estação, né? Táxi Oceaner 6254, acionado com 120 a bordo, autonomia de 4 horas e 25 minutos, alterna Guarulhos. 4:25, 115 Guarulhos, confirma? 4:25, 100, perdão, 105, 105 a bordo, alterna Guarulhos.